são verdades, porque as pessoas elas só querem ver a flor, elas não entendem que existe espinho nas flores. E eu não vejo espinho como algo ruim. Ao meu ponto de vista pessoal, eu vejo algo que também ajuda a proteger ou embelezar, ou sem, como as pessoas querem ter, na rosa. Mas, se existe espinho, também tem que ser comentado, tem que ser respeitado, tem que ser, no mínimo, estudado. Porque até então o mundo é maravilhoso. As pessoas estão morrendo, passando fome. Está uma miséria, uma desgraça, é guerra acontecendo, é criança morrendo por produtos químicos jogados por homens inconsequentes, animais pior do que irracionais, pelo pedaço de terra, pelo poder temporal, e está tudo maravilhoso. Está tudo maravilhoso. Não pode comentar. Não pode. Então eu sou Exu. Com muito orgulho trabalho através desse chefe de legião, Zé Pilintra. E eu venho como Zé Pilintra das almas. Entre dentro desse agrupamento de falangeiros, dentro dos 400, que eu já contei essa história para você, não é, Sim, menino? sim, sim, sim. Sou um. Então, com muito orgulho, eu venho para dizer: nós, Exus, somos mais do que vocês pensam. Não é mais que o ser humano. Mas nós fazemos mais coisas. Porque se eu ficar só dentro da Umbanda, a Umbanda, ela agloba o planeta Terra. Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. À vontade. Ô, seu Zé, graças a Deus, muito obrigado, viu? Tá tranquilo. Então, eu solicitei esse diálogo com o senhor porque algumas perguntas vieram e às vezes abrange o que muitas pessoas estão Entendo. buscando saber. À vontade, só para as pessoas entenderem, uma coisa até que o médium tinha falado com você antes. Exu não é elevador que sobe e desce. Mas nós temos um trabalho específico desse médium, não todo dia, mas em alguns dias, escrever várias coisas. Entendi. São receituários para as pessoas gratuitamente que esse médium fornece, com Preto Velho e outras entidades. Não tem nada envolvendo ritualísticas, envolve só ervas. Então, como eu já estava aqui, não me custava nada voltar. Isso, Entendeu, menino? incorporar, né? Tá bom. Incorporar. Só deixar isso bem frisado, porque Umbanda é algo sério. Claro. As pessoas sérias, não é brinquedo, não. Não. À vontade. Então, eu vou apenas fazer essas perguntas e aí a gente realmente eu notei que é uma série de questões bastante abrangentes de interesse geral. E começa, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte, que a gente sabe que muitos desencarnados também estão conosco nesses momentos que estamos ouvindo os áudios e que são disponibilizados. Eu vou fazer um esforço para ser mais direto e um esforço para controlar a minha personalidade. Eu vou repetir, controlar a minha personalidade por respeito a muitas pessoas. Porque eu, Zé Pilintra, independente do nome, sou um espírito com uma personalidade um tanto apimentada. É meu jeito, negão. Eu não vou vir com máscara. Pelo menos no seu trabalho, em qualquer outro por aí, eu não vou vir com máscara, não. Não, não. Mas existe uma diferença de ter uma personalidade forte e ser mal educado. Eu respeito as pessoas. Claro. Mas eu sei que de vez em quando, mesmo respeitando, o meu gênio ultrapassa limites. Olha lá. Isso é uma questão de consciência. E eu não estou me diminuindo como Exu. É uma questão de lógica. É um estudo sério para pessoas que ouvem de uma forma séria e, pelo mínimo, as entidades têm que ter a seriedade de dizer: olha, eu vou maneirar, mas eu não vou mentir nem agradar. À vontade. Antes da gente entrar nesses assuntos que a gente tratou até e expandir um pouco, tem essa pergunta de início que eu gostaria de fazer ao senhor, no sentido de quem está ouvindo. A pessoa está na casa dela, está ouvindo, e ela sabe que às vezes muitos espíritos são trazidos ou ali estão já e podem, como ela, beneficiar do conhecimento de vocês. Pedro, aonde houveres dois ou mais clamando meu nome com fé, fala. Certamente eu estarei. Fala. Palavras de Jesus para quem é cristão, para quem acredita. Então. Zé Pilintra não está se comparando a Cristo, mas qualquer ser humano tem esse senso de amor crístico e cristalino dentro de si, mesmo que não executa conscientemente. Então, no momento que você se reunir para desgraçar alguém, vários seres espirituais podem se agregar a esta forma de expressão. Se no momento que você se une, sozinho, aparentemente, para quem nos escuta, está escutando algo produtivo, ou a sua intenção é escutar algo de uma forma produtiva que vai lhe fazer crescer, não estou dizendo com isso que o que eu, Zé Pilintra, vou falar vai ajudar alguém. Mas se sua intenção é seguir esse canal, não é assim que vocês falam? É. Com a intenção de crescer e tentar ajudar o outro, ao próximo, por si mesmo, pelo seu próprio amor, o amor que quem está me escutando, certamente, preto velhos, caboclos, exus, mentores vão estar em volta de você. E até mesmo alguns obsessores que já estavam vão receber essa informativa nos seus corações. Porque é falando com os espíritos. Não é só falando entre encarnados. Encarnados é seu Edson, esse médico omissivo. Uhum. O mal e o bem funcionam de uma forma parecida. O bem só atinge o bem que tu já nutre. O mal só atinge o mal que tu já guarda. Então todos, mesmo que você escute com fone de ouvido, né? Assim que vocês falam? É. Dentro de um carro, não importa, a sua energia fala, o seu magnetismo, o seu bioeletromagnetismo, o seu campo aura, fala e ressoa o que você ouve. Você não sabia disso? Então, era essa a pergunta. Porque também ressoa, eu sei disso. Você não precisa perguntar, você sabe que o médium que eu me sirvo tem uns efeitos especiais, uns mandrakes. Isso é para deixar as pessoas que escutam curioso, mas deixa para lá, seu Edson é um médium comum. Então, voltando. Então, no momento que você escuta uma melodia, todo o seu campo energético ecoa essa melodia. Uhum. A quilômetros, porque existe, não é um campo energético, aura, quilométrico. A sua aura tem 90 centímetros. Os mais comuns até 1 metro ou 2, outras pessoas que eu não vou estar dizendo superiores, mas com expressões da alma muito mais latentes do que o ego. Entende, menino? Sim, senhor. Então, se você nutre um pensamento ruim, é a mesma coisa. Ou vocês acham que nós andamos com uma bola de cristal lendo o seu pensamento? Não. Ecoa. Eu vou dar um exemplo mais claro. Tem alguns livros de Joana de Ângeles. Eu não vou estar dando nome, eu vou dizer dessa vez alguns livros, porque daí as pessoas vão se interessar. Talvez a procurar qual é. Se não, também não preciso ler. Pelo médio Divaldo Franco. Divaldo, vamos falar assim, Divaldo. Que ela comenta que alguns carnados, quando estão muito negativos, pensando coisas ruins, parece uma banda metálica, viva de carne e osso, porque são como se fossem vários instrumentos ruidosos fazendo barulho. Enquanto aquela pessoa que talvez está sofrendo, mas tem fé no coração, está fazendo uma oração, é como uma melodia. O som que emana dela, e emana sons. Para quem estuda o espiritismo na linha kardecista com seriedade, sabe disso. Cor, som, aroma e vibração. E tem outras coisas a mais. Isso é uma coisa nata da energia, do bioeletromagnetismo humano. Então, se vocês estão escutando a conversa, o bate-papo, a entrevista, como queiram chamar, falando com os espíritos. Sim. Isso, no momento, você, por você mesmo, não por indução da entidade, não desfazendo de você, seu Jefferson. Opa. Ou até mesmo de vós, Mercê. Mas por ela mesmo, mudar um pouquinho o padrão de vibração dela, pode ter certeza que as harpas do bem-querer, que os pianos do bem-viver, que as trombetas da realidade vão ficar mais claras e afinadas perante a sua vivencitude, do até então. E, ao mesmo tempo, o som vai ressoar não como algo grave ou agudo demais, mas vai ressoar como uma melodia que não agride ninguém. É isso. Entendi. Eu não estou romantizando, não. Tem alguns que talvez escute e falem, poxa, o Zé está viajando. Não. Isso tem na doutrina espírita Kardec, como também acredito que alguns livros de Umbanda já estão começando a arrastar isso também. Arrastar, eu digo, esse conhecimento que é tão antigo quanto o homem. Tem nada de novo, não, menino. À vontade. Então, mas assim, só para deixar claro, então, se a pessoa está ouvindo agora com foninho de ouvido, até os espíritos assim que não sabem ler pensamento vão poder ouvir o diálogo? Não é uma questão de ler pensamento. Se um espírito obsessor, vamos dar um exemplo, não estou dizendo que quem está ouvindo está com o obsessor no lado, mas vamos fazer uma suposição, que dentro desta casa, ou a própria pessoa que ouve, ou alguém da casa tem um processo espiritual obsessivo, ou simplesmente a casa tem um histórico de muitas energias presas, vamos dizer, espíritos que se acham ainda na matéria, tá bom? Uhum. Se ele tiver numa sintonia muito baixa, ele não vai ouvir, mas ele vai perceber pela sensitividade. Ele vai ter uma sensação de alívio que vai cognitivamente acionar uma das inteligências, emocional, sentimental ou mental. Ao ponto de essa senso, melhor, ao ponto desse senso de o encarnado pensar, poxa, eu ouvi Maria Padilha falar isso, Capa Preta falar aquilo, Calunga fala isso, Chumirim fala aquilo, Marabô, Pinga Fogo, Sete Cruzilhada, as Pombagiras, os Exus, os Pretos Velhos falam isso ou aquilo. Mas não é que aquilo que ele falou lá fora reside aqui dentro de uma forma pura? Quando a pessoa percebe isso, instantaneamente o campo aura dela vai vibrar em padrões não das entidades que falam, muitas vezes até superior, porque todos nós somos seres divinos. E essa vibração, para os mentores, é como uma melodia. Talvez para um obsessor, é como uma sensação de alívio, de uma dor que ele conserva pelo um membro deslacerado. Não deixa de ser um passe em emanar de amor. É fato, menino. Isso que eu estou falando é fato. O potencial humano é incalculável. Então, o que eu estou dizendo, não desfazendo do seu trabalho, mas respondendo a sua pergunta, desde uma simples música que você cantarola quando caminha para ir do colégio para casa, desde uma música que você escute na internet ou algo que você use a sua mente em quietude num padrão que o seu ego apenas é e deixa de estar, você emana vida. Numa atitude de quietude onde você deixa de se notar só, mesmo que aparentemente fisicamente sozinho, mas passa a fazer um conclúio com o todo de uma forma solidária em apenas sendo, não estando. Eu estou tentando botar em palavras algo que não tem explicação. Vocês podem até simplificar como momento de atenção. Ou de concentração a um objetivo que eu quero aprender algo. E isso é para os dois lados da moeda. Se você começar a assistir alguma coisa ou fazer alguma coisa que você prenda a sua atenção, prenda todo o teu potencial psíquico, você vai, de alguma forma, entrar em júbilo com essa energia e vai emanar essa energia de você. Só se você for uma pessoa que já tem um equilíbrio mental, emocional e sentimental, que não fica vibrando entre o bem e o mal, apenas é. Não fica sendo e estando. Tá entendendo, menino? Uhum. Então, o falando com espíritos, palavra de Zé Pelintra das Almas, é um ponto de vista meu. É uma terapia de espíritos para espíritos, em busca do senso comum de alma para alma, tornando o ego rarefeito em um só, proposta de evoluir. À vontade, menino. Então, seu Zé, se eu sou um menino, uma menininha que está na minha casa agora, ouvindo o nosso diálogo, estou com um foninho de ouvido, os espíritos que estão em volta estão conseguindo ouvir o diálogo do mesmo jeito que se tivesse... Se tiver uma frequência vibratória, não a mesma... Vou dar um exemplo, meu, de entidade. Não a mesma de que a minha. Acredito que os mentores de vocês têm muito mais elevação do que eu. mas no mínimo que tenha a mesma vibração tua, carnado, já vai escutar tudo isso. Só que aí envolve uma diferença. Eles podem escutar e entender, recepcionar de uma forma muito mais apurada, o sentido oculto que está por trás da palavra de cada entidade. Ao ponto dos mentores saber até se é uma entidade ou não. Mas isso não coloca dúvida no teu trabalho, apenas coloca uma distinção. Aí cabe ao mentor de luz, outra coisa, mentor de luz não induz as pessoas a achar ruim, achar bom. Porque se ele fizer isso, ele desrespeita seu livre-arbítrio de conceber e ter a distinção de algo que pode te levar ou te manter em alguma coisa. Isso é uma lógica, senão é um desrespeito. Então, Zé, você está falando que se você, Zé, estou falando de mim, e estou falando como se um carnado estivesse falando para mim. Então quer dizer que se eu médium se fingindo e você é um egum, um obsessor, o meu mentor vai ficar quieto? Sim. Porque eu posso aqui falar um monte de coisa linda, maravilhosa, e ser o seu Edson se fingindo? Uhum. Ou ser até mesmo um quiumba querendo desgraçar a tua vida? Eita. Aí cabe a vocês, pelo discernimento de se concentrar na mensagem, no conteúdo, não na forma e nem na forma. Então, de todos, aí eu já não estou falando só de mim, é de todos. Eu não estou falando isso criando dúvida nas pessoas, eu estou respeitando o livre-arbítrio comum para todos e para cada um. Claro, né, meu? Claro, seu. Eu ia falar seu Exu, olha só. Seu Zé Pilintra. Isso ia Mojubá, Laroeixo. Então, a resposta é sim. Quando a pessoa está ouvindo e com o foninho e não está saindo no ar o som... Todo o som sai dos poros dela. Vibratoriamente falando, o campo aura dela começa a lançar feixes, não só falando com os espíritos, é tudo. Vamos falar um exemplo? A pessoa está quieta, sem escutar nada, sem ver nada. Se ela pensar, ela já está mandando informação para o ambiente. Entendi. Isso se chama campos morfos. Esses campos morfos, eles são bioeletromagnéticos. Morfogenéticos. Vem da gênese. Vem no sentido também da informação do RNA e do DNA. E também das comunicações das enzimas e coenzimas pelas energias estáticas ionitizadas dentro das células, que criam impulsos de inteligência mecânica, biopsíquica, criando a inteligência dos cinco sentidos humanos. E assim vai a inteligência também psicofísica, o raciocínio. Mas a sua pergunta, para ficar mais clara, a minha resposta que eu estou tentando dar, vocês emanam vida e realidade. Tem outros campos também que são mais sutis, mas o estudo é livre para quem quiser. Entendi. Laroê, Neno, pergunte. Aproveite que o tempo está passando. Ai, ai, ai, ai, ai, essa... Hein, seu Zé? Então, não é assim, por exemplo, eu estou ouvindo... E eu estou interpretando alguma coisa. O que sai dos meus poros não seria a minha interpretação do que eu estou ouvindo? Não teria eu, assim, não seria melhor para a pessoa ouvir diretamente de vocês se eu não tivesse com o foninho? Nem tudo que você interpreta, você continua nutrindo. Ixi, agora então... E nem tudo que você nutre, você vivencia. E nem tudo que você vivencia na sua vida em prática, você é... Porque você não gosta de estar, mas continua viciado naquilo e sendo. Eu não estou dando nó não, menino, eu só estou sendo realista, como o ser humano é. Você entende algo de uma forma hoje, já na segunda vez você já entende diferente? É. Então você não está nutrindo, você está mantendo. Nutrir é algo que você já mantém e fica esmiuçando isso. Fica afumentando e formatando conceitos dentro de você. Da mesma forma, nem todo mundo que escuta, ouve. E nem todo mundo que ouve, escuta. E nem todo mundo que vê, enxerga. E nem todo mundo que enxerga admira. Não é jogo de palavras, é uma questão de percepção das pessoas. Então. Então, Zé. É isso. Se eu interpretar que você é um falsário, isso vai emanar de mim? Sim, mas vai continuar mais no teu campo de que ressoando mais longe por aí. Agora, o que você nutre não pelo tempo calculado desse relógio de vocês, 1, 2 minutos, mas nutre como lógica, verdade, isso emana de você. Então, você entende, menino? Sim, mas vamos dizer que sobrou dúvida na cabeça de quem está ouvindo. Quando não tem foninho, a voz sai no ar e o espírito está do lado, ouve isso, daí a gente entende naturalmente. Mas não quer dizer também que todos os espíritos vão aceitar essa aderência dessa energia. Porque é muito interessante esse processo que você está perguntando, que a minha resposta vai ter que ser um pouco profunda, talvez. Ou supérflua. Vocês vivem numa malha de energia, onde ser humano transmite energia para ser humano, querendo ou não. Onde existe todo um registro arcadiástico e acástico, que tudo que você escuta, existe o teu gosto comum para uma música, para uma proposta visual, auditiva, ou dos 5 sentidos em si, das outras percepções provindas da mente. Eu gosto de ouvir isso, eu gosto de ver aquilo, eu gosto de tocar isso, eu gosto de comer aquilo. Tá bom? É. Isso é seu. Mas conforme o ambiente, você escuta uma música e já não gosta tanto. Uhum. Porque talvez o ambiente, perante os teus outros sentidos, se encontra muito sufocado de pessoas, ou com uma energia muito densa. Então você gostaria que aquela música fosse escutada num outro ambiente. Isso se chama gosto, mas também envolve percepção. Isso envolve percepção, é como você percebe as coisas. Aonde eu estou tentando chegar? Se as pessoas escutar o que os espíritos falam, baseando-se na mensagem, elas não vão ouvir bobagem. Elas só vão ouvir as respostas de muitas incógnitas que elas têm nas suas vidas. Eu não estou falando de mim agora não, viu, rapaz? Uhum. Elas não vão ter o bolo, nem um prato feito na sua mesa. Porque a espiritualidade não vai dar isso para ninguém. Nem muito menos a varinha de pescar no rio. Mas pelo menos elas vão entender que a trilha do rio, cheio de peixe e de água límpida para saciar sua sede de conhecimento, de autoconhecimento, não está tão longe assim. Está na altura que você tem, no peso que você tem, na tez que você tem, e de como você se porta e o que você é, ser humano. Agora, se ela escutar esperando ouvir voz grossa, gargalhada, palavrão, histórias, músicas ou outras coisas, também não vai deixar de ser bom, porque conforme o ambiente que ela tiver físico, ou conforme ela está se ambientando, como ela está se adaptando a toda aquela mensagem, mais pela forma do que pela essência, talvez à primeira vista ela vai odiar as palavras de um espírito sábio, que não é o meu caso. Agora, se ela esquecer da forma e se preocupar com a substância, que é um espírito que vem de muito longe, tem muito o que fazer. Porque todos que falaram com voz me sei, tem muito o que fazer. Ninguém está aqui brincando. Claro, claro. Com certeza, no mínimo, não pela espiritualidade, mas por ela mesma, ela vai dar um voto de confiança para ela. E dizer, poxa, eu não gostei do jeito arrogante que esse Zé Pilintra fala. Mas não é que tem alguns pontos que ele está certo? Então, o que importa é a minha arrogância ou é a mensagem? Porque se eu me expresso assim e a pessoa percebe, é porque ela não se percebe agindo assim durante a sua vida. Isso é Exu, menino. Isso é magia de Exu. O Exu é homeopático. Uhum. Quem muito se preocupa com a forma é sinal que a sua forma é idêntica. A diferença é que não se expressa, mas nutre. Eu pensava assim também, quando os outros falam assim, ai, mas você não achou ruim, quer dizer que ele naquela situação teria achado ruim, né? Sim, você está entendendo? Isso é psíquico, mas não é só da inteligência intelectual, é da inteligência emocional. Uhum. Porque as pessoas elas vão primeiro com o emocional, depois com o sentimental e depois com o mental. Enquanto quem se preocupa apenas com a essência das palavras, já coloca o sentimento na frente. Junto com o mental e depois o emocional. Agora, se a pessoa quiser ver forma, ela quer emoção. Então, ela vai jogar os seus instintos, que não são ruins, que eu não estou aqui graduando intelectualidade, nem QI, e junto com seus instintos, as emoções tudo misturado. Então, ela vai querer ver, ela vai querer sentir, ela vai querer um monte de coisa. Nossa. Já pensou se todos os livros fossem julgados pela capa? Daí ia ficar difícil. Porcaria que ia ser? Ia ficar uma porcaria. Difícil. Uma porcaria. Mas você gosta de dizer difícil, tudo bem, não tem problema. Entendeu, menino? Nossa, entendi. Então eu não posso, isso realmente eu não estou falando por todas as entidades, é um ponto de vista muito particular. Então? Mas dentro de uma sensatez minha, respeitando quem ouve e aqueles que já falaram e podem falar amanhã. Ninguém está aqui para provar nada para ninguém, menino. Ninguém está aqui para fazer, como diz Benedito, firula para ninguém. Graça para ninguém. Então, quando eu dou minhas gargalhadas, tem porquê. Quando algum Exu canta, que para uns pode parecer que está cantando só para curtir, porque é festeiro ou é festeira, pode ter certeza que o ponto de Exu tem magia. Não é para fantasia, não. Se um Exu, se um caboclo subir, estralar dedo, tem o porquê, são as formas de usar a energia que está ao derredor do médium, no momento até para o médium não atrapalhar. Eu repito, a sua proposta é falar com os espíritos, não é falar com o psiquismo do médium, nem com o médium. Certo. Você vai falar com o médium, o senhor abre um lado do canal para falar só com os médios, então. Então eu vou continuar dando a minha gargalhada, talvez um menino vai falar grosso, vai falar algumas coisas, talvez uma padilha vai cantar. Talvez o preto velho, no meio da conversa, vai pedir um tempo para fazer umas pulsações de apometria. Não tem problema. Isso se chama respeito e amor ao próximo. Agora, se as pessoas interpretarem diferente, é lamentável. Isso, lamentável. E lamentável é uma palavra como se desse a cada um a sua sorte, né, Neymar? Porque o sentido da palavra lamentável não é julgo. É lamentável. Fique a sua própria sorte. Fazer o que nós estamos tentando, eu não posso obrigar ninguém a acreditar em mim. Claro, claro. À vontade, menino. Então, seu Zé, a resposta é sim. Quem está ouvindo com foninho, os espíritos do lado podem ter esse aprendizado sem interferência da pessoa que está escutando ou sua tudo interpretação. Tudo neste planeta envolve magnetismo e vibração. Ah, mas daí atrapalha, seu Zé. Mas se o que você come vibra, o que você pensa vibra. Sim. O que você faz vibra, por que você, o que o escuta não vai vibrar? Agora, a diferença daquilo que está fora para ter uma aderência e um contínuo dentro, aí sim, é a única coisa que eu posso dizer que o ser humano tem realmente um livre-arbítrio unitário. Porque o resto é um livre-arbítrio coletivo. Uma espécie de livre-arbítrio coletivo. Então... Faça as suas perguntas que o tempo está passando. Não, hoje... mas não dá para sair desse... não entendemos, seu Zé. À vontade, menino. Eu vou ter que voltar outro dia. A gente, se o senhor precisar ir embora, a gente chama a Dona Rosa Caveira. Será que ela vem? Não. Dona Rosa Caveira está ocupada tem com outras coisas. Né? Não leve para esse tom, não. Ah. Por favor, não leve para esse tom, porque não existe essa coisa de... Talvez possa ficar levemente algumas mentes que ela se sente mais importante. Não, ocupada com outras coisas. Não precisa ser coisa melhor ou pior. Nossa meta há pouco tempo aqui ainda continua. Estou falando com você e na outra mão do médium, na outra máquina, ele está escrevendo aqui, mandando os receituários por aí. E ela está aí hoje? Sim. Mande saudação da nossa parte, viu? Sim. Então, vamos lá para a gente tirar esse assunto já de vez. E fale para ela, então, se puder vir um dia através de outro médium ou desse mesmo, tá? Ela está ouvindo. Tá bom. Então. O corpo vibra. Então, ó, a gente tem que entender um negócio. O corpo vibra e a minha pergunta é. É muito engraçado. As pessoas pensam numa Mariazinha, toca o telefone, a Mariazinha está na linha. A pessoa pensa no Joãozinho, parente que há um ano não vê, quando vê o parente passa de carro e abana a mão. A pessoa pensa no Carlos, que não vê há 10 anos, quando vê o Carlos, pega e manda uma carta. É a mesma coisa. Aí as pessoas vão dizer que é sensibilidade. Não tem problema, não. É vibração. É uma energia que ecoa, é informação. Mas para entender isso, aí vem de novo eu como polêmica, né, menino? Porque hoje em dia, até pedir, eu não estou mandando estudar, já cria polêmica. Para isso. Para isso. Quem estuda espiritualidade, tá vendo que eu tô pegando um pouco mais leve? Né, Patrão tá no lado. Patrão tá no lado. Pra pegar mais leve, então, sugerindo estudar teorias de radiestesia. Ah, mas eu não quero porque isso é ciência. Então, bandista, recorra aos livros espíritas. Espíritas que não entendem processos magísticos e de magnetismo de objetos da Umbanda e o porquê, tenha humildade, um pinguinho de sensatez diante de julgar, recorram a alguns livros, todos, de todos os escritores, seja o nome que for, de Umbanda. E vamos nos unir, cada um no seu quadrado, no seu barraco, em prol a si mesmos e ao próximo na caridade. Tá dado o toque. Agora continua, menino. Nossa, quem tá ouvindo vai me perdoar que eu vou perguntar de novo. Se o Roberto, o Robertinho, qual que é o nome? Tá ouvindo na casa dele, tá com um foninho de ouvido, os espíritos do lado vão entender sem ter que depender da interpretação dele? Se o espírito for um mentor, um espírito de luz, eu vou dizer luz sem graduar, mas Tá, luz, que no mínimo tenham a mesma frequência de energia, de inteligência. Quando eu falo energia de inteligência, é equivalente ao mental, emocional, ao instinto, às razões, à inteligência biopsíquica, psicofísica, a toda emanação inteligente do corpo do médium, ou da pessoa que está escutando, no mínimo, ou ele vai entender, ou ele vai ficar como médium, porque nem todo mundo que está em volta de vocês são obsessores e são também mentores angelicais. Pode ser um espírito amigo que também está iniciando um processo de trabalho no plano espiritual. Tem essa. Mas no caso em si, tem uma egrégora do seu trabalho. Como tem uma egrégora de qualquer outra pessoa que abre qualquer outro canal. No momento que você abrir um canal, alguns espíritos afins vão assisti-lo. Afins nos dois lados da moeda, no bem ou no mal, como vocês concebem. Instantaneamente, essa egrégora tem o dever, ouve a palavra, o dever. Não porque seu Jefferson é branco ou é negro, ou é homem ou mulher, ou é alto ou é baixo, mas pela intenção, pela lei de sintonia, de pelo menos manter esta egrégora. Então, para manter essa egrégora, no momento que uma pessoa escutou uma vez, escutou duas vezes, pode ter certeza que na casa dela não vai estar o mentor de seu Jefferson, mas vai estar um auxiliar da egrégora do trabalho, que quanto mais aumentar o vulto físico, mais aumenta o vulto espiritual, que já está maior do que o físico hoje. Pode ter certeza, o espiritual está maior do que está agora. Então a tendência é aumentar. Com certeza este espírito vai lá na sua casa, quando você está escutando, com a intenção de aprender ou não, e vai pedir licença para entrar para os seus mentores. E se os seus mentores disser não entra, ele não entra mesmo. Está ouvindo? Sim. Eu estou falando porque essa situação já aconteceu com o meu médium. O meu Ah. médium está escutando para aprender, que graças a Deus o Swetson não sabe tudo que nem eu. Porque daí a coisa não fica monótona. E ele estuda, anota no papel, investiga, mistura com gnose, mistura com radiestesia, física quântica, e vai vendo que tudo é a mesma coisa, que todo mundo é um. Farinha do mesmo saco, como diz Benedito. Mas que podem fazer doces e bolos maravilhosos. Ou não. Ou Nossa. matumado também. Aí é o livre-arbítrio suposto que eu falei. Então, o Entendi. que ocorre? Já teve situações de eu estar psicografando com o médium, e ele está estudando. Como assim ele é dois? Eu não vou explicar minha dignidade de para ninguém, porque isso não vem ao caso, tá bom, menino? Não, mas... Mas ele estava estudando com fone, e para não me atrapalhar, ele estava realmente fixado no estudo e a mão dele escrevendo lá o que tinha de escrever. O que aconteceu? Eu, espírito, Zé Pilintra, senti a presença de um caboclo. Esse caboclo olhou o ambiente, deu um sorriso e entrou. Por que ele não pediu licença? Ué, vamos ver. Porque no símbolo que os teus guardiões, agora estou falando bem da Umbanda, tá? Porque existe um respeito mútuo na espiritualidade, pelo menos aos espíritos esclarecidos. Que estava, eu vou dizer simbolicamente, na porta da tua casa, mas na verdade tem alguns símbolos que ficam a quase uma quadra lá de onde você mora. Nossa. Ligado à sua casa. Se você tem um Exu, um caboclo, instantaneamente, você não precisa ter uma imagem dentro de casa. Se quiser, tudo bem. Mas vai ter um símbolo, ou um ponto de pembo, ponto riscado, como vocês queiram dizer, vibrando e dizendo, olha que aqui tem patrão. No bom sentido da palavra, o patrão que eu falo é um guardião. Alguém que zela por uma família. Eu estou usando a palavra zela para ficar mais compreensível às pessoas. Então, se o mentor deixou você entrar, no caso, o espírito, se eu deixei aquele espírito entrar, mesmo sendo um caboclo mais evoluído que eu, tem essa, eu deixei ele entrar. Porque uma coisa que o povo da Umbanda segue a risca é respeito. Ao ponto de um chefe de legião dentro da Umbanda caboclo chegar para um Exuzinho que nem eu e falar, eu posso entrar? Eu posso entrar? Isso se chama respeito. Agora, talvez quem ouvir vai dizer que ele foi subordinado e não é. Você entende isso, menino? Sim, respeito. Não precisa ser subordinado. Não, é respeito. Tanto é que eu fiquei até assim, pô, ele ainda pede... Aí o que, é que ele fez? Antes dele sair, eu não vou me alongar muito, mas existem alguns meios, nós conversamos, eu vou falar assim, disse, não, você pode deixar a marca sua aí. E ele fez um não símbolo em cima do símbolo que já fica em volta da residência do seu Edson. Mas ele fez um sinal simples, que todas as vezes que vinha um outro Exu, que nem sempre eu estou com o seu Edson, e como ele psicografa com outras entidades que não tem nenhuma ligação mediúnica com ele, mas é uma troca de favor para mandar mensagem para as pessoas por aí, nesse Brasil e em outros lugares, simplesmente, aquele símbolo já diz, olha, tem uma frequência de um... É como se fosse um microchip, é isso que vocês falam? Sim. Para simplificar. Sim. Só que nesse microscópio microchip, se eu magnetizar ele com alguns recursos do plano espiritual ou qualquer entidade, já vê toda a ficha corrida sua como médium e de quem está lhe protegendo os seus mentores, a egrégora que você tem no seu trabalho. Está ouvindo, seu Jefferson? Oh, graças a Deus. E qual é a egrégora superior, qual é o quantum psíquico que prepondera no todo das pessoas que escutam? Ao ponto de... O Exu, teu livre-arbítrio do Exu, como guardião responsável pelaquela casa, de dizer, olha, é um trabalho muito bom, mas não vai acrescentar em nada no médium, porque o médium é assim, assim, assim, assim, assim, assim. Não é que o Exu está duvidando do médium. É que o médium não quer mudar. É. Então, o Exu não permite que o espírito entre, mas permite que o médium escute. Aí vai escutar um dia, não vai gostar, talvez não escute mais. Não estou dizendo que quem não gostou não escute mais, esteja classificado no que eu estou falando. Espero que as pessoas escutem desde o começo o que eu estou falando hoje, para poder entender o que eu estou falando agora. Já há 43 minutos. Está entendendo, menino? Porque é um trabalho muito sério. Então, eu só estou tentando demonstrar que não é só o seu trabalho. Em qualquer trabalho sério, existe uma egrégora séria. Sim, em qualquer trabalho de balela, só vai existir mentira. Então é muito organizado, ao ponto de muitas vezes pode acontecer, se a pessoa é muito fechada, um conhecimento, como já foi dito para outros mentores aí, de luz, um Exu de muita luz, está sabendo que o médium é cabeça de pedra, ele vai dizer, olha, essa luz aqui, infelizmente, até posso deixar aí o índio entrar, ou o preto velho entrar, mas quando nós entramos nessas casas ou as entidades, ninguém magnetiza ninguém. Nós só entramos lá para qualquer tipo de impacto que cause na pessoa que possa lhe fazer mal, a tua egrégora, não física, mas espiritual, também tem uma responsabilidade de limpar a energia daquela pessoa que escuta. É um trabalho muito delicado, então peço perdão à espiritualidade que já passou pelas pessoas e as pessoas que me escutam, porque eu estou diminuindo muita coisa. Porque eu não estou aqui para levantar a sua bola, nem levantar a bola de espírito nenhum. Não. Tá entendendo, menino? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é interessante. Muito obrigado pela oportunidade, viu, seu Jefferson? Oh, eu que agradeço. Porque vai explicando um trabalho que é para todos. Ah, mas eu não quero mais escutar o Falando com os Espíritos e eu vou fazer um canal. Se você que está escutando quiser um canal, que não precisa ser igual o que esse menino faz, mas que transmita, por exemplo, só salmos, com certeza, até Exu, que muitos dizem que não reza, que não tem nada a ver com salmo, vai lá lhe dar uma assistência da mesma forma ou até mais de que esta proposta que esse rapaz está dando. Agora, como vocês vivem numa polaridade, se você abrir um canal para estar desgraçando os outros, nem Exu e nenhuma espiritualidade responsável que tenha um mínimo de caráter e de ética e um bom senso, vai se agregar a uma egrégora dessa? Agora está respondido e tem mais 15 minutos. Seu Zé, pode esse relógio aí, pode parar, que eu comecei já era 8 minutos já. Tô brincando, hoje eu tô cuidando, o horário é só para mexer com você. Tô brincando. Tem que dar um tempo extra. As nossas duas conversas foram um pouco pesadas, mas são verdades, porque as pessoas elas só querem ver a flor, elas não entendem que existe espinho nas flores. E eu não vejo espinho como algo ruim. Ao meu ponto de vista pessoal, eu vejo algo que também ajuda a proteger ou embelezar, ou sem, como as pessoas querem ter, na rosa. Mas, se existe espinho, também tem que ser comentado, tem que ser respeitado, tem que ser, no mínimo, estudado. Porque até então o mundo é maravilhoso. As pessoas estão morrendo, passando fome, está uma miséria, uma desgraça, é guerra acontecendo, é criança morrendo por produtos químicos jogados por homens inconsequentes, animais pior do que irracionais, pelo pedaço de terra, pelo poder temporal, e está tudo maravilhoso. Está tudo maravilhoso. Não pode comentar. Não pode. Então eu sou Exu. Com muito orgulho trabalho através desse chefe de legião, Zé Pilintra. E eu venho como Zé Pilintra das Almas. Dentro desse agrupamento de falangeiros, dentro dos 400, que eu já contei essa história para você, não é, sim, menino? Sim, sim, sim. Sou um. Então, com muito orgulho, eu venho para dizer, nós, Exus, somos mais do que vocês pensam. Não é mais que o ser humano. Mas nós fazemos mais coisas. Porque se eu ficar só dentro da Umbanda, a Umbanda, ela agrupa o planeta Terra. Então seria interessante, como já dei uma ideia antes, vou dar outra agora, perguntar também para os seus mentores, ou se você quiser, eu já estou metido até demais, né, rapaz? Uma sugestão de, vem cá, Exu, você é quem? Ah, eu sou Zé Pilintra das Almas, tá, você fuma, você bebe, mas tem algum lugar que você não é Exu? Eu já fiz uma pergunta parecida com essa, nessas gravações interiores, não foi? Foi. Só que essa é um pouco diferente. E nesses lugares que o senhor ou a senhora não vem como Exu, como você trabalha? No momento que as entidades começarem a falar isso, se quiserem, porque eu já expliquei que tem uns que trabalham só na Umbanda, isso não é limitação evolutiva, é proposta de trabalho, ponto. Mas se uma entidade começar a falar isso, ou eles quiserem falar, vocês vão ver que o bolso só guarda dinheiro, mas não guarda a entidade. Eita, seu Zé. E a liberdade de expressão é algo lindo de se ter e de se ver. Laro Exu é Mojibaia Ganga. Saravá Exu que é Ganga aí. Salva o povo de Ganga. Eita, Nossa Senhora. Mas é. Que orai por todos nós, né, menino? Eu não estou debochando, não. Eu respeito todas as crenças e modo de fé. Seu Zé, o senhor acha preciso, por exemplo, eu faço esse trabalho com um zelo e amor pelas entidades, por aqueles que ouvem, que até onde eu sei é verdadeiro, até onde posso explicar. Mas o senhor acha que eu deveria me incomodar com aprender me defender de pessoas que vão matar um bichinho para parar com esse trabalho? A única coisa que pode parar esse seu trabalho é orgulho, vaidade e a ganância. Não, então é outro coisa. Triângulo que arrebenta os médiums. Esse arrebenta qualquer médium. Orgulho, vaidade e a ganância. O senhor pode falar de cada um? É muito vasto, meu. Não, mas sim, só resumido. Muito, já acabei de falar. Dessa vez, não. Porque daí fica na mente de cada um. Cada um é livre para entender o seu orgulho, vaidade e ganância. Tá certo. Porque envolve um trabalho seu, eu não posso falar. Foge de contexto. Da outra vez, em outro Não, lado. Claro. Não, mas assim, então vamos voltar. O senhor quis explicar o seguinte. Nada que vem de fora pode destruir um trabalho sério, outro que se aquilo... Se algo de fora, contra qualquer egrégora, seja católica, evangélica, seja do candomblé, da umbanda, por uma pessoa que está propondo algo para ajudar as pessoas, se algo lhe atingir, em primeiro lugar, se lhe atingir é sinônimo que, não é que você é fraco ou que vocês são fracos, mas que algo no teu ego precisa ser lapidado. Agora, se esse atingir continuar sendo perpétuo, continuar sendo incisivo na sua vida, aí já não é só o seu ego que precisa ser mudado, mas o seu padrão de conceber as coisas tem que ser modificado. É sinônimo que o seu trabalho está indo muito bem, mas a sua postura está sendo muito mal. E aí já não é só com o seu trabalho, é perante você e seus semelhantes. Porque se eu for santo só quando vou rezar na frente do congá, e se eu for um santinho só quando ficar de joelho na frente de um altar, isso é hipocrisia. Claro. Ou eu sou, ou não sou. Entende, menino? Sim. Então, eu não estou dizendo com isso que você vai andar com um gravador na rua procurando espírito para falar. Não. Mas se você, numa danceteria, numa lanchonete, ou que eu digo você, vocês que me escutam, tiver uma postura antagônica, contrária à postura que você tem nessa leveza de pai de espírito, numa proposta, não digo de comparar para escutar algo, mas para vivenciar alguma coisa, não adianta. Eu vou escutar uma pombagira que eu adoro com ela, eu tenho paciência, até dou risada junto, até aumento o volume para dançar quando ela canta, ou vou escutar o Zé com esse jeito dele forte, com esse temperamento dele explosivo. Estou expressando como seres humanos alguns acham. Porque ele me faz acordar ou eu me nojo com o jeito dele falar. Mas aí eu saio, pego meu carro, vou sair, chega um irmão meu com problema de tóxico ou uma irmã minha com algum problema, eu não tenho nem paciência para parar o carro. Se eu puder, eu passo por cima. E aí? Se nós estamos falando de frequência, será que a frequência vai ficar só em 5, 10 minutos ou uma hora escutando uma entidade ou durante todo o dia que você vive toda hora? Então, todo trabalho que não precisa envolver espiritualidade, incorporar um médium e falar com vocês neste tom, nessa caixinha, ou por este aparelho. Mas todo processo que envolva a hombridade humana, o caráter humano, a ética humana, o senso comum de amar e de amor, já envolve a espiritualidade, mesmo que não fale da mesma. E se envolve, ela é muito mais ampla. O seu trabalho não é só ficar a pessoa 10, 20, 30 minutos ou uma hora escutando coisinhas boas para depois fazer na vida dos outros nascer uma desgraça. E também não é para modificar a vida de ninguém, é um instigar, é uma conversa. Quando as pessoas entenderem, já estão começando a entender que é diálogo com os espíritos, não é banca do peixe da fofoca, nossa, a coisa vai melhorar muito. Vai. Porque daí as pessoas vão ver o quanto é lindo os mentores de vocês que já vieram, talvez, poxa, eu trabalhei com o Zé Pilintra. Não estou dizendo que aquele que trabalhou com o Zé Pilintra vai comparar comigo. Eu só sou mais um dentro de uma legião de Zés. Mas alguns são afeiçoados, não pode falar, outros não, o Padilha, ou seja o nome que queiram dar aos Exus, aos Caboclos. E vão vendo que, poxa, é além do que eu imaginava. Este além é um senso de evolução maravilhoso. Que até então, por mais que algumas entidades desse médio e outras dão superficialmente, aquele ritual é bom, aquele é mais ou menos, mas nenhuma nenhuma disse que ritual, seja de quem for, é uma porcaria. Nenhuma entidade, direcionadamente, de uma forma fixa, disse isso. Teve o Benedito e outras entidades desse médio, como outras entidades, que já usou no sentido de uma porcaria, e vocês usar não rituais, mas algumas afeições pelo ego, que já não vale mais a pena ter, que só estão só desgraçando e retardando a evolução de vocês e das pessoas que lhe rodeiam. Agora, nenhuma entidade, seja desse médio ou de outro, desfaz de rituais, desfaz de modo de crer, desfaz de modo de fé, de uma forma direta. Você entende, seu Jefferson? Sim. Por quê? Porque as entidades não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas é com esse senso de amar e de amor dos seus médiuns. Por quê? Eu falo seus médiuns. Se alguém estiver precisando do Zé Pelintra, não precisa acender nem vela nem nada para mim. Se quiser, pode fazer. Ou pra Zé. Mas já foi falado por uma pombagira de uma forma muito sábia isso há pouco tempo. Pode ser um toco de uma vela branca. Ou pode ser apenas o toco da tua humildade se acendendo no teu ego, queimando ele aos poucos e dizendo, por favor, eu preciso de ajuda, eu quero mudar. Não só um Exu, mas talvez legiões vão estar com você. Mas o Exu, ele é Mojubaia Gangaê. Esse ia Mojubaia Gangaê. Pergunte. Então não é necessário, porque eu acho, seu Zé, quando a gente entra nesse esqueminha de um joga uma macumbinha na gente, a gente vai lá e aprende uma defesa. Isso é mesquinhez e idiotice. Quem faz macumba pro mal não acredita nas entidades que diz trabalhar por bem. O médium que faz o mal na macumba, o médium que já fez o mal numa encruzilhada no cemitério para uma pessoa e já foi chamado pelo seu mentor uma vez, duas, não há terceira. O mentor não vem mais. Eu não estou falando por todos os mentores, mas é uma regra lógica. Perguntem para qualquer preto velho de Umbanda, para qualquer Exu de lei sério, independente do grau de consciência que o Exu tenha, e até mesmo dos rituais que ele faz. Ele pode até usar rituais com menga, com sangue, com achorô, mas para curar alguém que já foi falado por outros Exus. Em alguns casos, que eu não contesto, está ouvindo, menino? Sim, estou ouvindo. Em alguns casos, precisa fazer o quê? Vocês não se mantêm num padrão, então é trancos e barrancos. Mas eu não vou dar pormenores, porque já foi falado, quem quer estudar, vai investigando os vídeos aí, ou os áudios, e procure. Mas tem pessoas que sem usar sangue nem nada, só a força do pensamento vive desgraçando o outro. Se uma pessoa se mantém num padrão negativo por muito tempo, eu, Zé Pelintra das Almas, digo, não baixa preto velho nesse corpo, não. Muito menos Oxum, nem Iemanjá, nem Oxalá, nem ninguém. Ai, mas e a misericórdia? O fato de nós já não incorporar em vocês já é uma misericórdia, deixando vocês a própria sorte. Ou você acha que nós, entidades, somos besta? Nossa. Aí vocês podem dar 300 tipos de cosmezinhos e de dizeres. Ah, porque eu não sei o que eu estou fazendo, mas como não sabe se está indo para ficar de quatro pés numa encruzilhada, cravando ponteiro em boneco, estourando prova na cabeça dos outros? Nossa, seu Zé. Você pegou bravo agora. Espero que o senhor não tire essa parte. Não. Essa foi a mais bonitinha. Não, mas eu não edito nada, não edito nada. Fica tudo do jeito que o guardião falou. Isso. Mas é a realidade. Uhum. Aí depois, entra lá no seu PG, entra lá no seu Congá, vou trabalhar com um preto velho de luz, fazendo a caridade, e vou trabalhar com Oxalá e Oxum. Pelo amor de Deus. Se isso é realidade, a Umbanda não tem bom senso nenhum. Se isso é realidade, a espiritualidade realmente não tem bom senso. É que nem os médios. Maria vai com as outras. Maru Exu é Ganga? Isso, salve o povo de Ganga. Mas, tem coisas quando eu digo que é verdade, porque é uma lógica comum para qualquer entidade. Não tem meio termo. Alguns erros, algumas coisas, tudo bem, mas quando é demais, durante uma pessoa faz 20, 30 anos a maldade e continua trabalhando com preto velho de luz. É mais conhecido porque é temido, porque é um pai de sangue, pai de santo que usa o obé, a faca, e quando levanta é mortal, quem é batuqueiro de Umbanda vai talvez entenda o que eu estou falando, para cortar, fazer acontecer com animais, por ele para fazer o mal, de que pelos próprios orixás ou pela própria graça de ter um preto velho. E depois vem dizer para mim, Exu, que trabalha a quantidade de luz, aonde? Balela pura. Vergonha na cara, é muita falta disso. À vontade, menino. Seu Zé, eu vou... Não comece. Mas à vontade, eu lhe dou mais um tempinho. Não, vou fazer assim, eu vou só falar para o senhor os assuntos que eu ia tratar. Menos gente... gagueja, mas fala que a coisa foi. É, então, para a gente tratar numa outra oportunidade, tá? Só para o senhor se ter uma ideia do que, qual que era a ideia, mas não responda, porque uma hora não vai dar para falar sobre isso. Nenhuma hora, mas assim, pelo menos o senhor fica sabendo. A primeira ideia é o seguinte. Como se eu precisasse de você falar, mas fale. É bonitinho para você. É mesmo, né? Vai aguçar a curiosidade. Fale, não. Repetindo, por favor. Fale. Ah, mas eu queria falar para o senhor saber só, mas se o senhor já sabe... Mas fale. Toda. Olha, a primeira pergunta era o seguinte, se é do proveito para o desenvolvimento do espírito, o convívio... homossexual, inclusive a relação íntima, mesmo que não ofenda os padrões sociais. Eu achei essa pergunta que me enviaram assim, de uma sutileza e bem colocada. Então, você me permite responder? Mas não, porque senão se eu tenho. Se quiser, eu me estendo. Não, vou fazer assim. Estão me dando carta branca aqui, aproveite. Eles estão dando carta branca? Estão dando porque o médium está fazendo um outro trabalho aqui, mas como estão dando, aproveita. Bom, então tá, então, daí o senhor vai tratar das outras também. Sim, mais uma hora. Então tá, vamos lá, então vamos lá, eu vou falar de novo a pergunta. Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada. Eu trabalho já há algum tempo, numa linha de especialistas, dentro dos falangeiros da corrente de José Pilintra, que não é um, são vários, que cuidam muito de crianças carnadas, pessoas com problema de tóxico, com abusos sexuais também com animais, como já disse, pela pedofilia e outras coisas mais, e tráfico de órgãos. Fora outras coisas, mas a nossa especialidade é desmantelar o roubo energético do plano astral para desmantelar as quadrilhas do roubo do bom senso do plano carnal. Tá entendendo, menino? Sim. Esse é um trabalho que, infelizmente, as pessoas não falam. Será que é só os espíritos do kardecismo que podem fazer isso?